tatuar na vida, tatuar de cara, tatuar na vida, essa zoeta danada. Tatuar na vida, tatuar de cara, tatuar na vida, essa zoeta danada. Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu no carrossel de flor, adocicante mel. Mas só felícia, liberdade ainda voa pelas nuvens lá no céu. Destino dessa vida que hoje eu sou, e hoje eu vivo à toa. Tô à toa, se ligue, tô à toa, se ligue, tô à toa, se ligue. Tô à toa, se ligue, tô à toa, se ligue, tô à toa, se ligue. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, essa zoeta danada. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, essa zoeta danada. Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu no carrossel de flor, adocicante mel. Mas só felícia, liberdade ainda voa pelas nuvens lá no céu. Ouvi dizer também que o mar do sonho azul